Naquele momento em que eu encontrei você. História que ainda ninguém contou, que veio pra mim como a chama do amor, preenchendo o vazio em quem me estava. A você é bem mais do que eu esperava. Quando no céu uma estrela linda a brilhar, sou eu ao longe a te amar, esperando cheia de amor. Como um infinito a distância vai separar, mas não pode nunca apagar, como o sol que te ilumina, meu amor. Quando no céu uma estrela linda a brilhar, sou eu ao longe a te amar, te esperando cheia de amor. Como um infinito a distância vai separar, mas não pode nunca apagar, como o sol que te ilumina, meu amor. Forró Mastruz com Leite. Me veio alegria, se foi solidão. Renasceu a esperança no meu coração. Quando no céu uma estrela linda a brilhar, sou eu ao longe a te amar, te esperando cheia de amor. Como um infinito a distância vai separar, mas não pode nunca apagar, como o sol que te ilumina, meu amor. Quando no céu uma estrela linda a brilhar, sou eu ao longe a te amar, te esperando cheia de amor. Como infinito a distância vai separar, mas não pode nunca apagar, como o sol que te ilumina, meu amor.